as tuas alminhas nesse lugar. Os beijos que lá nasceram, esses perderam todo o sabor. Promessas de tinhas cidas foram colhidas por outro amor. Promessas de amor são poucos os que as mantêm, por não terem lealdade, as tuas não me convêm. Il est 10h39 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon réveil. Vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel 96.2 et également sur internet au www.radio-arc-en-ciel.com. L'émission du téléphone sonne tous les dimanches jusqu'à midi et demi. 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour faire toutes vos dédicaces, choisir vos musiques préférées. Je suis là. Sem afeição, agora só as paredes guardam segredos dessa ilusão. Caminho em outra rua, não vou à tua, deixei tua mão. On commence cette petite matinée avec Georges Freire, Ant à Solidão. A minha alma te encostaste, mas antes a solidão. Já não vens à minha rua, nem eu à tua ver passar. Já não se ouvem passadinhas tuas alminhas nesse lugar. Os beijos que lá nasceram, esses perderam todo o sabor. Promessas de tinhas tidas foram colhidas por outro amor. Promessas de amor são poucos os que as mantêm, por não terem lealdade, as tuas não me convêm. Promessas de amor fizeste muitas em vão. À minha alma te encostaste, mas antes a solidão. Promessas de amor são poucos os que as mantêm, por não terem. As tuas não me convêm. Promessas de amor fizeste muitas em vão. À minha alma te encostaste, mas antes a solidão. Sozinho, fui num bar da aldeia tomar um copo de vinho. Bebi um, dois e três e não me lembro de mais nada. Foi quando eu acordei, estava na cama errada. Eu fiquei assustado, o que me aconteceu? Foi quando de repente ela apareceu. Nem queria acreditar, parecia uma rainha. Eu acho que dormi com a gostosa da vizinha. Que sorte minha, que sorte minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte minha, que sorte minha. Quando eu acordei estava na cama da vizinha. Que sorte minha, que sorte minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte minha, que sorte minha. Quando eu acordei estava na cama da vizinha. Estar na solidão é que eu fui beber. Não estava habituado, meu Deus, o que fui fazer? O vinho era tão bom que me aqueceu demais. Acordei noutra cama, o resto não lembro mais. Eu fiquei assustado, o que me aconteceu? Foi quando de repente ela apareceu. Nem queria acreditar, parecia uma rainha. Eu

sem dividir todos os sonhos meus. Então por que, meu bem, você se esconde? Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço pra esquecer de você. Saindo com os amigos, não adianta me dizer, sem você eu não consigo. Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço pra esquecer de você. Pensando em você, você é um bicho que eu me dedico. É um veneno que gosto de beber. Você é um sonho, é pesadelo. É a modelo que eu preciso ter. Quero ouvir, vai. E por você eu ando assim, apaixonado por você. Você é tudo pra mim. Vai. Amor, me leva lá pro céu. E por você eu ando assim, doidão, doidão, apaixonado por você. Na solidão, você é tudo pra mim. Amor, paixão, amor, me leva lá pro seu colchão. Brillesson, on va continuer, on va surtout commencer nos dédicaces avec une première chanson, une chanson Amour de Mine qui nous a été demandée de la part de Isora, Isora Pereira, pour Adriana Pereira, sa sœur Isabelle et Sonia. À tout le monde, elle souhaite un très très bon dimanche. On écoute Amour de Mine, Amour Sainte de Georges Freyla. Aqui estou mais uma vez a cantar para ti, oh mãe, e a lembrar que mais ninguém me deu amor como teu. Foste a flor mais perfumada no mais perfeito jardim. Foste a mãe mais dedicada, foste ternura sem fim. Tu que outra vida encontraste, tão eterna sem ardor, mas nesta minha deixaste o fruto do teu amor. Agradeço toda hora tudo o bem que me fizeste, que a Virgem Nossa Senhora te dê tanto quanto me deste. amor del mai amor santo, ai de mim que eu perdi, outro igual não conheci, tão perfeito e tão constante. Em horas de escuridão, foste o sol da minha vida, tão fiel e tão querida, mãezinha do coração. Tu que outra vida encontraste, tão eterna sem ardor, mas desta minha deixaste o fruto do teu amor. Agradeço toda hora tudo o bem que me fizeste, que a Virgem Nossa Senhora te dê tanto quanto me deste. Tu que outra vida encontraste, tão eterna sem mas nesta minha deixaste o fruto do teu amor. Agradeço toda hora tudo o bem que me fizeste, que a Virgem Nossa Senhora te dê tanto quanto me deste. bloqueia, olhar de sereia, feitiço do mar, convida a ficar. Sinto que o tempo parou e em mim começou paixão que arde em chamas, desejo de amar. Deus foi perfeito em ti, eu já estou fora de mim. Eu fico doido a suar para te ver dançar. Eu vou dançar no iê iê, eu vou te amar no iô iô. Quando fizermos iá iá, tu vais saber o que é bom. Eu vou dançar no iê iê, eu vou te amar no iô iô. Quando fizermos iá iá, tu vais saber o que é bom. Feitiço do mar, convida a ficar. Sinto que o tempo parou e em mim começou paixão que arde em chamas, desejo de amar. Deus foi perfeito em ti, eu já estou fora de mim. Eu fico doido a suar para te ver dançar. Eu vou dançar no iê iê, eu vou te amar no iô iô. Quando fizermos iá iá, tu vais saber o que é bom. Eu vou dançar no iê iê, eu vou te amar no iô iô. Quando fizermos iá iá, tu vais saber o que é bom. Passa e eu percebo que não quero estar sem ti. Pediste um tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que dizes que estás melhor assim. Que estás melhor assim, yeah. Assim longe de mim. Que estás melhor assim, yeah, yeah, yeah. Ai, deita aqui comigo. Eu já te disse, vamos dar a volta sem. Eu já fui o teu vício. Vem, vem, não é preciso. Sem certeza, então vivo agora como se fosse a primeira vez. Não, quando pensaste que te tinha falhado no meu, tu criticaste por não estar ao teu lado. Mas eu sei que não é a coisa certa, confessa. Sei que com o tempo vais fazer a escolha certa. Eu só penso em cada toque, cada abraço. Não me esqueço, tens perdido e virado o meu mundo avesso. Sim, eu sei que tu não fizeste por mal. Havia uma folha em branco sem um ponto final. Mas arriscaste e arriscaste tudo aquilo que tens. Sem negares que sou eu quem sabe os teus segredos. Sem olhares nos meus olhos para não te perderes. E se estás melhor assim, não é distante às vezes. Porque é? Se o tempo passa eu percebo que não quero estar sem ti. Pediste-me tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que disseste que estás melhor assim. Estás melhor assim, yeah. Assim longe de mim. Estás melhor assim, yeah, yeah. Se tu disseste tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu quente. Mas queres espaço, não precisas de mim. Só precisas de ti, só precisas de tempo. Tu és o meu ponto forte, sou o teu ponto fraco. Eu pus os pontos nos is, puseste os pontos de parte. Não me estou a pressionar, sei que nada é para sempre. Mas desculpa ter pensado que contigo era diferente. Agora fica a indiferença, fica só na consciência. Que foi nas línguas do teu corpo que escrevi a minha essência. Vais-me procurar nos outros, sei que tens essa tendência. E tu existes neste tempo, e para eu ter paciência. Eu espero e desespero, sem que nada aconteça. A escrever e a apagar poemas sem que mereças. E lá estás tu, às voltas na minha cabeça, porque há alguém em mim que diz que não queres que eu esqueça. Que é? Se o tempo passa, eu percebo que não quero estar sem ti. Diz-me tempo para quê? Agora jura que momentos, no momento em que dizes, estás melhor assim. Estás melhor assim. Yeah. Assim longe de mim. Estás melhor assim. Yeah. Cria música ao teu ouvido, sou o homem por trás da pauta, sussurrando assim baixinho no dia que faz o falta. Um frio no corpo quente, ela já não faz falta. Veio-te à lua porque sei que nada paga astronauta. Pediste-me espaço e tempo, eu dei-te tempo e espaço. Em vez de espaço no tempo, perdiste tempo no espaço. Não prometes, te comprometes, o clima arrefece aqui dentro. E mesmo quando o sol brilha, os dias permanecem cinzentos. Nunca pensei que tu me amares, era uma missão impossível. Mas não me peças desculpa, porque tu és tão previsível. Se mentira é feio então, querida, tu estás horrível. Essas lágrimas que escorrem são negras da cor do rímel. Hoje já nem sinto ao longe, fico sempre sem medos. Não quer saber a verdade, toda a gente tem segredos. Eu sinto os teus cinco dedos em tudo que vale em mim. Todas as músicas que hoje parece falam em ti. Umas dizem para agir, outras dizem para deixar. Umas dizem para sorrir, outras dizem para chorar. Mas é fácil de me ouvir. Isso deixa-me a pensar que é mais fácil fazer de ti do que fazer de voltar. Para quê? Se o tempo passa, eu percebo que não quero estar sem ti. Pediste-me tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que disseres. Estás melhor assim. Estás melhor assim. Yeah. Assim longe de mim. Estás melhor assim. Yeah. On continue avec nos dédicaces. Il est 11h07 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. On continue avec Z-Attache, Mike Daggett. Ça a été demandé de Jérôme pour sa belle-sœur Laura qui a fêté son anniversaire jeudi. Donc un bel anniversaire à elle. Et il nous a demandé donc du coup Mike Daggett. Quand Où Z-Attache, c'est le dernier titre du nouvel album de Mike Daggett. Taça ou numa coisa qualquer, tá sempre à rasca quando volta lá da praça. Leva com o rolo da massa da sua mulher. Segunda-feira posto a pé perdoado, coitado do rapaz, ainda andava de lado. Ontem a festa foi forte, ainda está embriagado. Pegou num copo de whisky para voltar ao mesmo estado. Café Central era o seu santuário, lá estava à espera o seu grande amigo Mário. Anda para dentro, vamos jogar a sueca. Melhor acompanhamento do nosso jebujeca. O Zé de Tasca gosta de bué de vinhaça. Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer. Está sempre à rasca quando volta lá da praça. Leva com o rolo da massa da sua mulher. O Zé de Tasca gosta de bué de vinhaça. Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer. Está sempre à rasca quando volta lá da praça. Leva com o rolo da massa da sua mulher. O sino deu 11 horas, José já vai apanhar. Vai sorrateiro, tenta entrar pela janela. E a mulher no sofá, deitada a ver a novela. Bem atestado, mais para lá do que para cá. Cai em frente da porta e atina, dá-lhe com a pá. Diz às trás, a mulher limpa-lhe a casca. E assim a vida é do Zé da Tasca. O Zé da Tasca gosta de bué de vinhaça. Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer. Está sempre à rasca quando volta lá da praça. Leva com o rolo da massa da sua mulher. O Zé da Tasca gosta de bué de vinhaça. Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer. Está sempre à rasca quando volta lá da praça. Leva com o rolo da massa da sua mulher. O Zé da Tasca, só eu. esta voz. Eu e ela no prazer. Estou. Vou deixar em alta voz. Responde, sei que estás a ouvir. Eu e ela no prazer. Continuez à m'appeler 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Faites comme ce monsieur qui a juste souhaité entendre une musique et qui la dédicace à tous les immigrants, à tous les Portugais qui nous écoutent. Vem devagar imigrante, Graciano Saga. On écoute. Immigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta uma pouca sorte na estrada. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada. choque frontal. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente mortal. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente mortal. Ele não vinha sozinho, trazia também consigo sua mulher e filho. Sem dar Georges Frey, la parabéns, parabéns. Et ça a été demandé de Elisabeth pour sa belle-fille Laura, qui a fêté son anniversaire jeudi dernier avec de gros bisous. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade. Um parabéns por mais um ano de vida. Esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns.

moda para ficar. Ei, menina, entra e dança na roda, vais gostar. Só alegria, tambores no ar, tu não vais parar. A energia vai contaminar, tu vais salpicar. Um, dois, três. Relaxa, salpica, relaxa. Moda para ficar. Ei, menina, entra e dança na roda, vais gostar. Só alegria, tambores no ar, tu não vais parar. A energia vai contaminar, tu vais salpicar. Vai gostar. Baixa, salpica, baixa, salpica, salmo, salpica, o vício que te agita. Nema-nous avec un son Benchi. Donc continue avec, on va rester un peu dans ce même registre avec une chanson que, bah, que tout le monde connaît, c'est obligé. Et ça a été demandé de papy et mamie da Silva, Joachim, pour Diego qui a fêté ses 5 ans hier avec de gros bisous. Un bon dimanche à toute la famille, à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Et puis bah, encore un joyeux anniversaire à ce petit Diego qui a fêté hier ses 5 ans. On écoute Jérusalem. Jerusalem, hija de Alamí, Kilo no lo sé, Uhambenami, Sunangishilana, Jerusalem, hija de Alamí, Kilo no lo sé, Uhambenami, Sunangishilana. Dawoyami, alikolana, busowami, aukolana, kilo noloze, suhambenami. Dawoyami, alikolana, busowami, aukolana, kilo noloze. No lo sé. On continue, 11h32, c'est Raison de Radio Arc-en-Ciel. En ce temps, profitez d'écouter la musique, restez chez vous. Il n'est pas bon de sortir là, en ce moment. Alors, on continue avec une fidèle auditrice qui nous a appelé, Madame de Arrojo, qui souhaite bien entendu un bon dimanche à sa belle Rossi, à son chéri, à toutes les personnes qui la connaissent, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Un très très bon dimanche. Elle nous a demandé une chanson d'un artiste que l'on connaît bien sur Radio Arc-en-Ciel et surtout à Orléans, parce qu'il est déjà venu plusieurs fois au studio de Radio Arc-en-Ciel à des manifestations telles que la fête de la Saint-Jean, etc. C'est Hugh Manuel. Hugh Manuel avec un album qui s'intitule Urgreso, puisqu'effectivement, ça faisait un certain temps qu'il n'avait plus fait d'album et de chansons et même sur scène. Donc, il revient avec un album Urgreso et on va écouter une chanson avec Caliente de amore. On écoute. Te de amor, regreso de Hugh Manuel. On va continuer avec nos dédicaces. Juste avant ça, je voulais juste vous faire une petite information. J'ai eu la chance, le privilège d'être interviewé par France 3. L'émission a été enregistrée cette semaine. Elle sera diffusée demain matin à 9h sur l'émission Vous êtes formidable de Jérémy Alébé et Héloïse Bruza, qui m'ont gentiment invité pour parler de mon parcours à la radio, puisqu'en fait, il recevait une jeune qui a aujourd'hui un peu plus de 10 ans, qui s'appelle Suzanne, et qui a créé pendant le confinement une radio sur Internet, Radio Velpo. Elle habite Tours, et c'était une façon de pouvoir la découvrir, parce qu'une jeune comme ça de 8-9 ans qui crée une radio sur Internet et qui interviewait des personnalités, hein, elle a interviewé quand même François Hollande et plein d'autres personnalités de tout type de milieu, hein, politique, mais aussi artistique, etc. Donc elle est toute jeune et donc ce parcours un peu atypique d'une jeune qui a commencé la radio, eh bien en fait ils l'ont mis un peu en parallèle. Alors moi bien sûr il y a beaucoup d'années en arrière, mais du coup effectivement pour ceux qui me connaissent un peu plus et qui savent que j'ai commencé Radio Arc-en-Ciel, j'avais une dizaine d'années, eh bien en fait ils ont voulu mettre en avant ce parcours et j'ai eu cette chance là de pouvoir parler de mon parcours ici à Radio Arc-en-Ciel. L'idée c'était vraiment de parler de la radio, de l'association IOTA, bien entendu, de faire en sorte de faire en sorte que Radio Arc-en-Ciel existe, hein, existe et bien sûr est ici sur l'agglomération orléanaise. Donc voilà, si vous souhaitez voir ça, mais vous verrez sur les réseaux, c'est demain matin à 9h sur France 3. Voilà. Et donc du coup, j'en profite pour faire un petit coucou à Jérémy Alibé qui est journaliste et sur France 3 et qui m'a invité pour participer à cette émission. Maintenant, on continue. Adesso je pose la salette para seu marido Fernando Macedo pela passagem dos seus 50 anos. Vamos ouvir o neninho com Eu Gosto de Ti. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar, a vossa presença me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Sous-titrage Société Radio-Canada. fiz estava a improvisar. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. Nininho, eu gosto de ti. C'est cette fois-ci de Senhora Lourdes de La Chapelle, para a Senhora Pinheiro de, e sua família. Desejando muita saúde à Senhora Pinheiro e um bom domingo. C'est aussi pour Madame de Arrojo, hein, la prochaine chanson, puisque nous allons écouter Tony Carreira com Carinha Larouca. Faites vos dédicaces, on continue, et cette fois-ci, c'est de Deli et José pour la famille cousin de Trénou, pour les remercier des belles vacances qu'ils ont passées ensemble. Eh bien, ben voilà, un bon dimanche à tout le monde. On écoute Pedro et Alex, vain. On écoute. paixão. Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos, jogar os braços pra cima e vir. Morena vem, vem, vem, vem. E a loirinha vem também, vem, vem, vem, vem, vem. E agora vem você também, morena vem, vem, vem, vem. E a loirinha vem também, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Agora vem você, neguinho. Eu vou então. On continue avec nos dédicaces et desta vez à Sr. Lourenço, que nos telefonou para dedicar um disco à toda a equipa de Escaçadores de Châteauneuf-sur-Loire. A todos um bom domingo, vamos ouvir o Diapason com a Transmontana. Vamos lá. Transmontana, Diapason. On continue cette fois-ci avec Iran Costa, Senta Pressão. E foi pedido da parte do Tiago e do Sérgio para sua querida avó Maria Lúcia. Obrigado pela dedicação anterior. Eles pensam muito em ela, dão grandes beijos de amor e amam muito. Com um grande beijinho também da sua filha Sónia e do seu genro Jordano. Um feliz domingo. Vamos ouvir o Iran Costa. Iran Costa. Chama pra dançar, coração dispara, faço o que ela gosta, ela me faz sonhar. Grave tá batendo, bumbum tá mexendo, não dá pra controlar. Faz o movimento, joga e vai pra trás que o bicho vai pegar. Se ela me beijar no meio do salão, eu não vou negar, vou fundo na emoção. Se ela me deixar parado no bailão, eu vou me jogar, muita pressão. A pista tá fervendo, geral enlouquecendo, pra ver ela quicar. Nesse beat louco, ela se excita, já não quer parar. Grave tá batendo, bumbum tá mexendo, não dá pra controlar. Faz o movimento, joga e vai pra trás que o bicho vai pegar. Vem. Se ela me beijar no meio do salão, eu não vou negar, vou fundo na emoção. Se ela me deixar parado no bailão, eu vou me jogar, vou dar muita pressão. Um peu dans le même registre, Eric, ela é pau. Tiro B, tiro B. Chega na moral, não bota banca, mas no jogo ela quem manda. E não tem ninguém igual. Tiro B, tiro B. Não precisa nem ser afrontosa pra mostrar que é poderosa. Não desiste, vai até o final. Não é a dona da razão, mas o seu coração tem um brilho surreal. Yeah. chop. Lindo! On continue, ça a été demandé de Madame de Arrougeau pour souhaiter un bon dimanche à tout le monde, bien entendu. Elle nous a demandé une chanson de Capanegra, Nos Somos Iguais. On écoute. Ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Caio sempre outra vez. mais calor. On va continuer avec nos dédicaces 02 38 43 48 00. Encore 15 minutes pour avant la fin de l'émission. Et vous pouvez continuer à faire vos dédicaces et choisir vos musiques préférées. Je dis 15 minutes, mais non, 20. Enfin, 20 minutes encore. On a encore le temps. Alors, cette fois-ci, ça a été demandé de la famille Cousin de Trénoux pour José, Ellie, Alice. Ils les aiment beaucoup et c'est toujours un plaisir d'être avec eux en leur compagnie. On va écouter une ancienne chanson, mais un incontournable, je veux dire, un classique du Pimp Portugais, Kimber Hales, Ek Everything. Fiquei mal habituado. Hoje sou homem e arranjei uma cabritinha. En invierno tu calor yo fui. Dije sí. Tu sombra en verano, ardiente sol. Yo mitigué tu sed de amor esa noche. Mi ninfa, di por qué te marchas. Yo no te boté jamás. Viviré al recordar. Oh. Qué bonita fue esa noche. Me trae recuerdos la noche. Dejando tu boquita de gana. Aquella noche. Qué inolvidable esa noche. Qué romántica es la noche. Cuando beses tu boca de grana. Regressa, regressa, regressa. Sei. labia jamba, eme kondo jamye Muna muna kwenye, ujeweza Muna muna kwenye, nika kula mba Muna muna kwenye, ujeweza Muna muna kwenye, nika kula mba Aluka nungola kwa, kamo tingi kaze Mwene kondo kala bejaba, eme kondo jamye Muna muna kwenye Yaweza, mona mona mwenye, kalunga mba Sambi wangi pana mona, kamu falele Mwenye wando kala benyaba, ene kondo jane Mona mona mwenye, kalunga Mona mona mwenye, yaweza Mona mona mwenye Mona mona mwenye Yaweza Mona mona mwenye Kambumba Aluke nungola fwa Kambu tingi kiaze Mwenye wando kala benyamba Eme gondo jane Mona mona mwenye Yaweza Mona mona mwenye Kambumba Zambi wangi pana mona Kambu balele Mwenye wando kala benyamba Eme gondo jane pe șileni în zala. Zala i-a fost aște vântade, subiră nu pau. Cum erau cu cașca, cum erau afruta, carosul de la figo în șau. Cum erau afruta, cum erau afruta, cum erau afruta, ai un el la figo în șau. Cum erau afruta, cum erau afruta, cum erau afruta, ai un el la figo în șau. Vontade, subiram no pau, comeram com casca, comeram a fruta, caroço de lá ficou no chão. Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, vai de lá ficou no chão. Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, vai de lá ficou no chão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, frutas de vontade. Tambarino, Yaraçá, Maboca. Ai, ai, ai, ai, fruta, maçã da Índia. Lembalão, lango, cajongue, cajonga. Fica colado, Zé, colado, Zé, na cola, Zé. Fica colado, Zé, colado, Zé, na cola, Zé. Fica colado, Zé, colado, Zé, na cola, Zé. Você partir a cubata, mulata vai ficar zangada. Se você partir a cubata, mulata vai ficar zangada. Se você partir a cubata, aquela cubata toda feita de lata. Foi a mulata, foi quem fez aquela cubata toda feita de lata. Foi a mulata, foi quem fez. Quando chegar o carnaval, ela vai tocar batuque na cubata de lata. Quando chegar o carnaval, ela vai tocar batuque na cubata de lata. Mulata vai tocar batuque, vai tocar batuque na cubata de lata, vai. Quando chegar o carnaval, ela vai tocar batuque na cubata. Cuidado com essa brincadeira, se você partir a cubata. Cuidado com essa brincadeira, se você partir a cubata. Mulata vai ficar zangada. Se você partir a cubata, mulata vai ficar zangada. Se você partir a cubata, aquela cubata toda feita de lata. Foi a mulata, foi quem fez aquela cubata toda feita de lata. Foi a mulata, foi quem fez. Quando chegar o carnaval, ela vai tocar batuque na cubata de lata. Quando chegar o carnaval, ela vai tocar batuque na cubata de lata. Mulata vai tocar batuque, vai tocar batuque.

vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora. Se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora. Et voilà, il est midi 38, c'est l'heure pour moi de vous laisser, de vous souhaiter un très bon dimanche. J'espère que vous avez passé un agréable moment en cette matinée en musique. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon dimanche et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission du Téléphone Sonne. Merci, à bientôt, bonne journée. Satisfaz. Você só comeu o que você mandou. Por isso que eles falam que eu sou um senador. Me diz o que ela significa pra mim. Ela é um morango aqui do Nordeste. O saco não existe, sou cobrado. Satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Ela é um morango aqui de Floripa. Tu sabe o nome de sou cabra.

culpa da morena. você diz que não tem graça. Amar assim foi tudo tão bonito. São Paulo. Embora você volte. Dirigi dentro de dois mundos. Sai do seu São Paulo. Sem dizer. Cidades, mares e montanhas, em cada capítulo.